13º volume da obra. A nulidade da vida da matéria, que começou do nada e acaba em nada. Deste tudo aparente, ludibriador da vida das ilusões. Hoje, ricos de satisfação e ricos de glórias, por saberem, com base, com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações, que não nascerão mais nesse mundo de matéria, porque a causa já não está mais aí. A luz racional já a levou para o mundo racional, para o verdadeiro mundo de origem. E assim, felicíssimos para o resto da vida. Todos felizes, alegres e contentes, por saberem que o mundo teve o seu princípio. Como foi o princípio? Tinha que ter o seu fim. Como será o fim? Como está aí o fim? Porque tudo que tem princípio tem fim. O mundo teve o seu princípio, e está aí o fim da vida da matéria. Agora é ler e reler, para entender e compreender cada vez melhor, se desenvolver racionalmente e nascer em si mesmo a vidência racional. Não há mais tempo a perder, a não ser ler e reler, para melhor entender, para melhor compreender e para se desenvolver racionalmente. A vida da matéria chegou ao seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. O mundo teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. E está aí o princípio e está aí o fim. Então, todos já no mundo racional, todos já dentro do mundo racional, porque a causa do micróbio, dos vírus, dos vermes e dos germes já está no mundo racional. A satisfação de todos é incalculável. A choradeira de emoção e de satisfação é muito grande. Todos chorando de alegria, de satisfação e de emoção, por saberem que chegou o fim do mundo, o fim da vida da matéria. Sabendo perfeitamente como foi o princípio, que foi quando entraram pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. E sabendo agora como foi o fim e como é o fim. Todos emocionados com esta nota da maior grandiosidade de todos, da maior felicidade de todos, de saberem o porquê aí estavam vivendo, penando e sofrendo, e sem saberem, agora que está terminado, de uma vez para sempre, o sofrimento de todos. Muitos já estão vendo a luz racional. Outros ainda não viram, mas estão a caminho de ver. E os que não viram, vão ver. Está aí o maior tesouro dos tesouros, em mãos de todos. A maior riqueza das riquezas, em mãos de todos. A vida da matéria chegou ao seu fim. A emoção de todos. Eu sei que é muito grande. A satisfação de todos é uma satisfação nunca vista. A alegria de todos, esta, nem se fala. Porque chegou em mãos de todos a felicidade verdadeira, a paz verdadeira, que há muito todos imploravam e que nunca tiveram. E assim, todos chorando de alegria. A choradeira é geral. A satisfação é muito grande, e a emoção, idem, de conhecerem o princípio do mundo e o fim do mundo, de onde vieram, como vieram, por que vieram parar em cima dessa terra, para onde vão e como vão para o seu verdadeiro mundo de origem, onde todos estão. Então, está aí a nulidade da vida da matéria, a nulidade desse nada, desse tudo aparente, desse tudo ludibriador, desse tudo falso, desse tudo falsificado, que surgiu do nada e acaba em nada. Então, qual é o valor desse tudo do nada? O valor do tudo do nada é nada. Viviam iludidos com esse nada, como coisa que o nada tudo fosse. E hoje estão vendo e sabendo que viviam assim por viverem inconscientes, sonhando e imaginando, iludidos com o nada, vivendo como viviam sem saber de certo nada. E por nada saberem de certo, é que viviam dando valor ao nada, como se o nada fosse certo, como se o nada fosse o certo. Hoje, todos vendo que perderam tempo com o nada do nada, numa luta sem valor, porque tudo acaba em nada. Viviam iludidos pelo nada, como coisa que o nada tudo fosse, vendo sempre o fracasso do nada e dizendo muitas vezes consigo mesmos: para que tanto sacrifício? Para nada. Daqui a um pouquinho eu não sou mais nada, porque tudo se acaba em nada. E assim, hoje, conhecendo o tudo verdadeiro e conhecendo o tudo aparente, o tudo ludibriador, o tudo somente com aparência de tudo ser e verdadeiramente nada ser. Tudo isso por viverem na categoria de animal racional. O animal é inconsciente e o inconsciente vive variando sempre. O inconsciente é um doente e por isso não para de variar, não para de pensar. Pensa uma infinidade de coisas num segundo, variando assim, dessa maneira, num desequilíbrio total. Por isso, todos viviam à procura do bem e somente se multiplicava o mal de todos os jeitos, de todas as formas e de todas as maneiras. Por isso, todos se queixando sempre, todos reclamando sempre, todos insatisfeitos sempre. No mal não podia haver satisfação. Sim, porque o mal, por si mesmo, vai se destruindo. E quem vai se destruindo nunca está satisfeito. Está sempre insatisfeito. Todos viveram insatisfeitos, aparentemente satisfeitos, mas traindo a si mesmos, se fazendo de satisfeitos, aparentando sempre o que não são. Sem sentir, vão se destruindo, por serem matéria, e o mal, por si mesmo, se destrói. Então, hoje, conhecendo e reconhecendo a nulidade da vida da matéria em decomposição e degeneração, reconhecendo toda a nulidade da vida da matéria, o que adiantaram as lutas nessas condições? Nada. A luta do nada por nada. Por viverem inconscientemente. Todos doentes. Todos variando. Por estarem em decomposição. E assim vão vivendo nessa vida infernal, à procura do bem a vida inteira. Estão satisfeitos aparentemente, verdadeiramente, completamente ao contrário, rindo por fora e chorando por dentro, nervosos por dentro e aparentando calmos por fora, não gostando por dentro e dizendo que gostam por fora. São dois em um só, vivendo assim horrivelmente, nesse desequilíbrio infernal, aparentando o que não são, aparentando que estão bem e vivendo mal. Assim é a vida dos materializados. A matéria, ludibriadora das artes, das sugestões, das imaginações, das impressões, impressionados, fanatizados, obcecados, embriagados pela vida do nada, pela vida do mal, pela vida da multiplicação do mal, das multiplicações dos males terríveis, horríveis, monstruosos, asquerosos, enfim, um turbilhão de ruínas. O mundo do mal, o mundo material, o mundo em que todos pensavam no bem e a vida toda à procura do bem sem o encontrar. Se aparentemente estão bem de um lado, estão mal de outro. E assim, tudo e todos de mal a pior, porque o mal por si mesmo se destrói. Por isso, hoje é novo, amanhã é velho. Hoje serve, amanhã não serve. Está aí o triunfo ludibriador da imaginação da vida da matéria. Todos vivendo de imaginações, em pensamentos bons e maus. Bons, aparentemente. Assim sempre foi a vida do cadafalso, todos pisando em falso, e por isso todos sem garantia. Anoitece vivo e amanhece morto. Amanhece vivo e anoitece morto. A vida do cadafalso, a vida dos horrores, a vida do nada, dos horrores da vida da matéria. Hoje, todos cientes, todos sabendo por que se tornaram enfermos nessas condições. Hoje, todos sabendo por que ficaram doentes nessas condições. Hoje, todos sabendo de onde vieram e para onde vão. Hoje, todos dizendo: é verdade. Quanto tempo de lutas perdidas! Vivíamos dormindo de olhos abertos, como verdadeiros cegos de olhos abertos. Estávamos embriagados pelo nada. Estávamos fanatizados pelo nada. Estávamos cegos e julgando tudo sermos. Éramos cegos de olhos abertos. E agora estamos enxergando. Quanto tempo de lutas perdidas por não estarmos no nosso verdadeiro mundo. Agora, somos conhecedores do nosso verdadeiro mundo, o mundo racional. Mas, tínhamos que ser assim, porque estávamos na categoria de animal. Não passávamos mesmo de animais com o vínculo racional, e por isso, animais racionais. Éramos mesmo de uma mediocridade que não tem qualificação. Éramos medíocres demais por estarmos dominados pelas aparências, por estarmos dominados pelo magnetismo, pela grande força magnética da influência da matéria. Estávamos magnetizados e por isso sofríamos como verdadeiros condenados e sem sabermos por quê. Hoje, estamos sabendo o porquê de tudo isto, o porquê desta vida sem valor, a vida do nada. E por isso, todos sofríamos. O sofrimento era o maior tormento da vida de todos. Hoje, conhecedores do nosso verdadeiro mundo, não podemos mais, de maneira alguma, de forma alguma, viver como vivíamos. Hoje somos conscientes e já não somos daqui, desta vida. Estamos aqui, mas a causa do nosso corpo não está mais aqui. E com mais uns aninhos, menos uns aninhos, se acaba. Esse tudo aparente que surgiu do nada se acaba em nada. Então, que valor tem o nada? Nada. Que valor tem esse tudo aparente que surgiu do nada? Nada. Então, as preocupações devem ser somente as naturais e as normais da vida, nestes aninhos que ainda ficaram pela frente. Porque não adianta mais a preocupação do nada. As preocupações do nada, que é que adianta? Nada. E assim, o consciente, racionalmente, chegando ao ponto de equilíbrio racional, botando as coisas em seus lugares, relativamente, e dizendo: é verdade. Hoje já não somos mais deste mundo. Já estamos no mundo racional. Já estamos dentro do nosso mundo verdadeiro. E este feito, que é o corpo de matéria, recebendo todas as orientações precisas até o término destes aninhos de vida. Hoje, todos confortados racionalmente, todos dentro do mundo racional, todos vendo raiar a luz racional, todos chorando de emoção, de satisfação e dizendo: é verdade. O mundo teve o seu princípio, e tudo que tem princípio tem fim. Ninguém estava mais aguentando essa vida de matéria. Já estavam insuportáveis. Ninguém estava aguentando esta vida de matéria, uma vida horrorosa, tenebrosa, asquerosa, enfim. Todos se queixando, todos reclamando da vida da matéria, da vida do mal. O maior brilhante da vida da matéria sempre foram os sofrimentos, os tormentos, o desassossego, os aborrecimentos constantes, os prelúdios desoladores, a desolação, o desespero, enfim, um dilúvio de ruínas sobre a humanidade. Todos vivendo só para penar e para sofrer. O maior descanso de todos era quando terminava a vida. Hoje, todos sabendo o porquê de tudo isso, e sabendo também que estão salvos eternamente. Então agora, a satisfação verdadeira, a alegria verdadeira, a emoção e a choradeira de satisfação. E muitos dizendo: ah, por que que isto não chegou há mais tempo? Nós não teríamos sofrido tanto. Sim, tudo tem o seu dia. E ainda não tinha chegado o dia. Não tinha chegado a hora. Tudo tem o seu dia e sua hora. Tudo dentro do seu tempo e da sua época. Mas ainda chegou em tempo. E assim, hoje, todos felizes e contentes, calmos, benfazejos e dizendo: é verdade. Olha como estou tão mudado. Como eu era e como estou. Olha fulano como era. Olha cicrano como está tão mudado, como do preto para o branco. Não era assim. Era nervoso, não tinha sossego, vivia tribulado, doente. É verdade. A minha vida mudou como do preto para o branco. E assim, todos vão mudando sem sentir, cada vez mais e para melhor. E assim é tudo, mudando sem sentir naturalmente. Todos felizes e bem felizes, alegres e contentes. Não é para menos, pois é para o resto da vida. Agora é ler e reler sempre, para o desenvolvimento racional. Todos já dentro do mundo racional. O mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. Todos vivendo esse restinho de vida racionalmente. Acabou-se o reinado das esperanças. O reinado das esperanças era quando eram inconscientes. O inconsciente vivia de esperanças. E agora acabou-se o reinado das esperanças, porque hoje estão conscientes. O consciente vive certo, é orientado certo, sabe por que vive e não vive de esperanças. Acabou-se o reinado das esperanças. Quando eram materialistas, é que viviam de esperanças. Quando pensavam que a matéria era tudo da vida, é que viviam de esperanças. Hoje, acabaram-se as esperanças. O reinado terminou. Agora, todos dentro do seu mundo de origem. Todos no mundo racional. Todos vivendo racionalmente. E, porque essa deformação racional teve começo, tinha que ter o seu fim. E chegou o fim. Então, todos agora no seu verdadeiro mundo de origem. Todos no mundo racional. Todos progredindo racionalmente, unidos com seus irmãos no mundo racional. O mundo limpo e perfeito. Ficando aí o feito, até a sua extinção, que é o corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. Esse feito vem do nada. É um tudo feito do nada e volta ao nada. Então, esse feito não vale nada por ser um tudo do nada, um tudo magnético, de matéria magnética, de matéria fluídica. Então, é um feito que não tem valor algum, que não tem valor nenhum, por ser um feito magnético, de matéria magnética. E por ser um magnético, é que por si mesmo se destrói. Por si mesmo, termina no que começou. Começou do nada e termina em nada. O que vale esse tudo aparente? Nada. Volta ao que era. O que era? Nada. Surgiu de quê? Do nada. E por isso o nada é tudo aparente. E uma vez sendo um tudo aparente, aparências não são verdades. Quer dizer, um ser de mentira. E por ser um ser de mentira, se acaba. Portanto, esse feito que é o corpo de matéria não vale nada. Não tem valor algum, porque é um pertence de uma deformação racional, de uma degeneração racional. E assim, o valor desse feito não é nenhum, porque o nada, que valor tem? Nenhum. Vejam como estavam tão ludibriados por esse feito do nada, julgando tudo ser, e por nada ser, é que viviam a padecer e a sofrer. Por nada ser, por ser um tudo aparente, com aparência de tudo ser, é que no ver das coisas, encontra a nulidade do seu ser, a profunda nulidade do magnético. Profunda por ser de origem do mal, por ser de origem material. Um ser magnético, e por ser magnético, é que não tem valor nenhum. Sim, porque aparências não são verdades. E o que não é verdade, que valor tem? Nenhum. Mas estavam magnetizados. E o magnetismo é assim mesmo. Faz pensar aquilo que não é. Faz enxergar aquilo que não é. Faz de verdadeiro aquilo que não é. Tudo isso é o magnetismo. Vejam como ficaram atraídos e traídos pelo magnetismo. Ficaram traídos e atraídos pela matéria magnética, com aparência de tudo ser, e na realidade, nada ser. Absolutamente nada. Abaixo de zero, por se extinguir em nada. Veja o começo do ser como é tão ridículo. Feito de quê? Do espermatozoide. O espermatozoide é o quê? É um líquido a que não dão a mínima importância. Muitos até têm nojo. Então, surgiram do líquido. Foram feitos da água. O espermatozoide é um líquido. Vejam o princípio do ser, do seu ser, e vejam qual o valor do seu ser. Começou da água e termina em água. Então, da água foi feito o corpo magnético, um ser magnetizador, magnetizado pela matéria magnética e pelos seres magnéticos materiais. Por isso, todos malmente vivendo. E tinham que viver sempre mal, pois surgiram do mal. Surgiram do magnetismo. Tinham que viver mal porque começaram do mal. A origem é do mal. Tinham que acabar mal. Então, sendo o mal da própria constituição, da formação dessa vida aparente, que viviam sonhando ser a vida e vendo na mesma hora que realidade alguma existe na vida. E por não ser real, vive mal e acaba mal. Por si mesmo, o mal vai se destruindo. Portanto, o corpo magnético é uma formação magnetizadora. Magnético, magnetizado, magnetizador e magnetizando, julgando e pensando que o magnetismo é verdadeiro e vendo, na mesma hora, as contradições. Não existe na matéria coisa alguma de verdade, porque tudo é aparência e nada mais. E aparências não são verdades. Parece que são verdades. Por isso, estão todos vivendo de aparências, aparentando o que não são, por serem seres magnéticos. E o magnético é assim mesmo. Hoje é. Amanhã não é. Hoje parece que tem vida. E amanhã não tem. Acabou-se a vida. O magnético é uma flor mal cheirosa, da natureza. E por ser uma flor mal cheirosa, é que todos são como são. Muitas vezes, muitos têm desgosto de serem assim, com esse corpo de matéria. Muitas vezes, tendo nojo de si mesmos. Muitas vezes, tendo nojo dos demais. É uma flor mal cheirosa. Vejam que por estarem na categoria de animal é que estavam como estavam, apegados ao ser material, apegados à matéria, porque o animal só vive para o mal, só vive para a matéria. O animal, por ser animal, não tem outra preocupação a não ser a matéria, a não ser o mal. A matéria é da origem do mal, o magnético puro. E por ser o puro magnético, é que são assim, agarrados ao magnético, agarrados, ligados à matéria. Então, por estarem na categoria de animal, tinham que viver como animal. E o animal vive mal, por não saber o porquê é um animal. O animal não sabe por que ele é um animal. Então, todos na categoria de animal tinham que viver mal, e muito mal. Mas hoje, todos estão conhecendo as duas categorias. O animal irracional, que é genuinamente pertence da matéria, pertence desse mundo, do mundo de matéria. E o animal racional, que é de origem do mundo racional. Então, o animal racional é do mundo racional. E o animal irracional é do mundo do irracional, do elétrico e magnético. Um é genuinamente da Terra. O outro já não é da Terra. É genuinamente de origem racional. Mas o de origem racional estava na categoria de animal. Tinha que viver como animal, porque estava ligado ao seu corpo, o fluido elétrico e magnético, que é o fluido animal. Então, tinha que pensar como animal e tinha que viver como animal. Agora, conhecendo o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, estão ligados ao mundo racional, o mundo da origem do animal racional. Então, começando a receber todas as orientações precisas para viverem de acordo com a sua categoria, a categoria racional. Estão aí na matéria, mas não são daí, e sim do mundo racional. A origem é racional. Então, a causa do animal racional é o fluido racional dentro dessa deformação racional, que se tornou um fluido deformado, por estar dentro dessa deformação. Essa causa é que a luz racional apanha e leva para o mundo racional. Sai daí dessa deformação racional. Perde a parte deformada e sobe pura para o seu verdadeiro mundo de origem. E assim, hoje, conhecendo verdadeiramente a nulidade do seu ser, já sabiam que não tinha valor. E hoje, provado e comprovado racionalmente, a nulidade desse corpo magnético. O porquê dessa vida aparente? O porquê dessa vida sem garantias? Porque o magnetismo não tem garantia. O magnetismo, uma hora, parece que é real. Outra hora, parece que não é. Uma hora, parece que está vivo. Outra hora, parece que está morto. Porque o magnetismo é mesmo uma coisa morta. Parece que tem vida. E por parecer que tem vida, é que viviam iludidos com a vida. E por viverem iludidos, tinham que sofrer muito, por não saberem o porquê da vida. O magnetismo, ora está em forma, ora já não está. Hoje, está com vida aparente e, de repente, perde a vida, porque é um ser magnético e, por isso, apresenta ser aquilo que não é. Parece ser aquilo que não é. Então, tudo que se diz de matéria é formação magnética, é de formação do mal, e por isso, por si mesmo, se destrói. É assim a vida dos que viviam sonhando ser aquilo que não são, ser aquilo que nunca foram, por viverem sonhando, traídos pelas aparências, traidores de si mesmos, e por isso, sofredores, por serem seres impostores, de uma imposturice grosseira. O impostor é aquele que quer ser aquilo que não é. É aquele que quer passar por bom sem o ser. É aquele que quer passar por fino sem o ser. por santo, sem ser. Sem ser, porque tudo é aparência só. Então, não passam de uma imposturice. A matéria é uma imposturice grosseira. E por ser grosseira, estavam aí em lapidação. E por estarem em lapidação, o sofrimento sempre em multiplicação no magnetismo, que é um ser impostor. Então, por um impostor não se conhecer, e muito menos não se reconhecer, julgava ser o que não podia ser, julgava ser aquilo que não é. Vivendo horrivelmente, sofrendo e se acabando, indo ao extermínio por nada ser. Por ser impostor, querendo sempre ser muito melhor do que os outros. O impostor é assim, é soberbo, é vaidoso, é prosa, é mentiroso, querendo ser um melhor do que outro, sempre aparentando aquilo que não é. Vejam a vida do magnetismo. Como sempre, uma vida irregular. Todos penando, todos sofrendo, todos se queixando, todos reclamando, todos chorando, todos preocupados. Vejam a vida do magnetismo. Todos sem sossego, com uma infinidade de pensamentos, uma infinidade de imaginações, uma infinidade de articulações, aparentemente boas e más. Vejam que inferno é a vida magnética. O magnetismo não dá sossego a ninguém. Entra em decomposição e destruição de si mesmo, por ser um ser insaciável. Um ser que não está satisfeito com coisa alguma. O magnético, por ser um ser em destruição de si mesmo, é que nunca tem satisfação. Está sempre insatisfeito. Sempre dizendo que está satisfeito, mas é aparência só. Por dentro é uma coisa e por fora é outra. Devido serem seres magnéticos. O mal é assim mesmo. Por si mesmo se destrói. Por a composição ser magnética. Por a composição do corpo ser magnética. E por isso está com vida aparente. E de repente perde-a. Acabou-se a vida. O magnetismo é imposturice do ser. É um ser impostor. Vejam que muitas coisas dos magnéticos não compensam coisa alguma. Tudo é aparência só. Tudo é ludibriação só. Todos ludibriados, iludidos, e de repente o corpo magnético, por isso ou por aquilo, para a sua função. Acabou-se a vida. E aí terminou a ilusão. Então diz o outro, é verdade, nós aqui somos verdadeiros palhaços. Cada palhaço com suas burrices do nada. Cada palhaço dando para uma coisa. Cada palhaço representando a sua palhaçada. E tudo não passa de palhaçada. Magnetismo puro, mal. E por isso o corpo por si mesmo se destrói. Tudo é assim. Por si mesmo se destrói. Hoje é novo. Amanhã é velho. Hoje vale. Amanhã não vale nada. Hoje está vivo. Amanhã está morto. Hoje é tudo. Amanhã não é nada. Nós não passamos mesmo de uns verdadeiros palhaços. E todo palhaço tem que sofrer muito, como nós sofríamos. Agora é que estamos conhecendo o certo dos certos, o porquê de nossa vida assim ser. Vivíamos completamente cegos, de olhos abertos, porque não sabíamos divulgar o porquê do mundo, o porquê da nossa existência, o porquê do nosso ser assim ser e o porquê da natureza, sem grandeza de espécie alguma, sem grandeza por sermos sofredores. Não sabíamos. Agora é que estamos sabendo. Éramos mesmo uns verdadeiros palhaços. E o picadeiro, o mundo. O mundo é um verdadeiro picadeiro. E assim, na categoria de animal racional, como já sofremos? O que já fomos? Monstrinhos quando nascíamos do chão, andando de quatro pés, igual a um outro animal qualquer. Não tinha quem os ensinasse a andar de pé, quando estavam em formação, no princípio da deformação ainda. Depois da deformação, ficou tudo completo. Como, até hoje, a criança nasce e só sabe andar engatinhando. É preciso ensinar a andar de pé. Que fará naquele tempo? Andavam todos de quatro pés, igual a outro animal qualquer. E essa fase durou uma grande eternidade, igual a essa que estão passando, a 21ª. Agora, dizem, é verdade. Quanto nós penamos. Depois de monstrinhos, fomos a monstrengos, outra eternidade. Depois de monstrengos, fomos a monstros. Depois de monstros, a monstrondontes. Depois de monstrondontes, a monstros. Então, cada categoria destas era uma eternidade. Parecia que se resumia tudo naquilo mesmo, para depois passarem para a categoria dos primitivos selvagens. E daí, com a multiplicação das gerações, vieram se lapidando para chegarem como estão, ainda sendo lapidados, sofrendo para serem lapidados. A lapidação feita pelo sofrimento para chegarem a essa categoria em que estão, de aparelho racional. E de aparelho racional a racionais puros, limpos e perfeitos no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional, como lá está, a parte da origem desse corpo magnético, que é a causa desse feito do corpo de matéria. Vejam o passado, como foi tão triste, tão hediondo, tão lastimável. Quanto sofrimento, quanto padecimento. Muito mais ontem do que hoje. Estão bem lapidados e ainda sofrem do jeito que sofrem. Que fará naquele tempo, naqueles primórdios, naquela época, quando ninguém se entendia, ninguém se compreendia, ninguém sabia falar, ninguém sabia pronunciar coisa alguma. Vejam que sofrimento. Eram uns bichos mesmo. Eram animais mesmo, como selvagens em categoria muito melhor. E assim, vejam o quanto já penaram, o quanto já sofreram e quanto estão sofrendo para a lapidação do animal racional. Como pode o confuso saber e conhecer o que é racional, se de racional coisa alguma sabe? E por não saber, antes de conhecer, o confuso, como sempre, fazendo suas confusões, a seu jeito, a sua forma, a sua maneira, por não conhecer o que é verdadeiramente o verdadeiro racional. Então, quando chega a conhecer, aí deixa de ser confuso. Cada confuso tem a sua maneira de interpretar, tem o seu jeito de interpretar, tem a sua forma de interpretar, tem o seu modo de interpretar por ser confuso. Aqui, a interpretação é uma coisa só, é racional. A interpretação é uma só, é racional. Mas o confuso na categoria de animal é assim mesmo. O animal basta ser animal para coisa alguma conhecer de racional. Então, por coisa nenhuma conhecer de racional, faz confusão por não conhecer. Faz confusão por não saber. O que o confuso deve fazer é ler e reler muitíssimas vezes para conhecer o que é racional e saber interpretar como é, como deve ser interpretado o que é racional. Trata-se de um assunto racional e tem que ser interpretado racionalmente. O confuso não conhece coisa alguma de racional e quer interpretar o que é racional. E assim, para os confusos, vai chegar o dia e a hora de terminar a sua confusão. Porque a confusão é mesmo do bicho. O bicho é confuso. O animal é confuso, por ser animal. O animal custa interpretar as coisas como elas são, por ser animal. O animal custa a interpretar o que é racional, por ser animal. Se fosse racional, interpretaria perfeitamente. Mas, por ser um animal, custa muito a interpretar o que é racional. Porque racional é de uma categoria e animal racional é de outra categoria. Então, o animal custa interpretar aquilo que não é de sua categoria, porque é de outra categoria, é racional. Quando chega a conhecer o que é racional, interpreta como racional. Mas, para conhecer o que é racional, tem que ler e reler uma infinidade de vezes para saber o que é racional e interpretar racionalmente, como racional. O animal, por estar na categoria de animal, é que vive assim, como sempre viveu, de sonhos, ilusões e aparências, vivendo falsamente, vivendo igual a um Judas. Quem vive de aparências é um Judas, porque traindo a si mesmo e traindo aos demais. Vive numa condição dessas horrivelmente, cheio de defeitos, por ser animal, e custa mesmo a interpretar aquilo que não conhece, aquilo que é racional, porque não é da sua categoria de animal. Se fosse da sua categoria de animal, interpretaria imediatamente. Interpretaria muito bem, por ser da sua categoria de animal racional. Está aí a dança dos confusos. O que é dos confusos é que os confusos interpretam de várias maneiras, de acordo como pensam que seja, de acordo como interpretam que seja. Mas o que é racional? Não. O que é racional, a interpretação é uma só. É racional, por o assunto ser racional. Mas o animal, que está na categoria de animal, tem dificuldade de interpretar de imediato o que é racional. Então começa a fazer o seu malabarismo de confuso, o seu malabarismo de animal, e dá-se o seguinte. Uns interpretam de uma forma, outros interpretam de outra forma, interpretam de outro jeito, interpretam de outra maneira. Cada qual do seu jeito, de sua forma, de sua maneira, por estarem na categoria de animal. Esses são os malabarismos dos confusos, por serem animais. Então, para que os confusos conheçam o que é racional, interpretem como devam interpretar, devem interpretar o que é racional como tem que ser interpretado e deve ser interpretado o que é racional. É preciso que o confuso leia e releia muitíssimas vezes o conhecimento racional, para conhecer o que é racional e interpretar como é. Como é a interpretação? É racional. O que é racional só pode ser interpretado como racional, e não como animal, porque não se trata de um assunto de animal, que não conhece nada de racional, por ser animal livre pensador, pensando ser racional sem ser racional, porque racional é uma coisa pura, limpa e perfeita, e o animal é cheio de defeito, é deformado. É um racional deformado, é um racional degenerado, e por isso é cheio de defeito, é um desequilibrado, enfim. Vejam quantas asneiras, quantas bobagens, quanta papagaiada de quem vive de sonhos e ilusões, de aparências e fantasias. O que é racional não tem fantasias, aparências nem ilusões. O que é racional é o ser real, é o ser verdadeiro real. Está aí o pratinho literário racional, para terminar a confusão do animal, que por ser animal é que vive de sonhos, por ser animal é que vive de ilusões, por ser animal é que vive de aparências, por ser animal é que vive de fantasias. O animal nunca teve condições de saber e conhecer o porquê é um animal. Nunca teve condições de saber o porquê. Por que eu sou um animal? Nunca soube. E por isso, sempre se mantiveram nessa categoria de animal. Sempre se manteve nessa categoria de animal. Então, o que é que um animal sabe? Falar como um papagaio, por ser um animal. Por ser um animal, é que não passa de um papagaio. O papagaio não é um animal? É um animal. Só fala aquilo que aprende, aquilo que o ensinam. Então, papagaios, conheçam o seu lugar de animal confusos, como sempre foram, por estarem na categoria de animal. O que é racional é muito diferente. É um polo completamente diferente. E assim, vejam o que são e o porquê assim são. O que é que o animal sabe? Falar somente como um papagaio. Pergunta seu animal racional: por que que você é um animal racional? Ele não sabe responder, porque não conhece a sua origem, não conhece o seu verdadeiro natural. Pergunta-se ao animal: por que vives assim, dessa maneira, sem saber o porquê de tua existência? Não sei. Então, o que é que tu sabes, animal? Só proceder mesmo como um animal. Fazer confusões de tudo, por não saberem. De tudo que não conheces. De tudo que não sabes. Então, animal, o que deves fazer? Ler e reler, muitas vezes, para saberes o que é racional. Sabes, aparentemente, o que é um animal, porque és um animal. Mas não sabes por que és um animal. Não sabes por que vives. Não sabes por que tens vida. O que é que tu sabes, animal? Só fazer confusão naquilo que não conheces e não sabes. Então, animal, cala a tua boca, que é melhor, guarda a tua opinião de animal e vai conhecer e procurar conhecer o que é racional, que não conheces. És um animal. Como é que vais conhecer o que é racional? Só lendo e relendo muitas vezes para conheceres o que é racional. Pois se tu não te conheces, não sabes o porquê és um animal, como é que tu te atreves a dar opinião naquilo que não conheces? Não conheces o que é racional. Como te atreves a dar opinião no que é racional, se tu não conheces o que é racional? Tu, para conheceres o que é racional, tens que ler muitas vezes para saberes o que é racional. Pois se tu, sendo um animal, não sabes o que é um animal, como é que queres saber o que está muito acima do teu mesquinho saber, do teu insignificante saber? Desse saber do nada, que não adianta nada, o saber do animal. Se o saber do animal adiantasse, o animal não sofria. Saber somente para sofrer. O que adianta esse saber de animal? O que adianta esse teu saber? Só para sofrer. Sabedoria de sofredores como são. Que saber tem um sofredor? Saber algum. Saber nenhum. Está iludido que sabe. Está sonhando que sabe. Sabe o quê? Sofrer só. E diz que sabe. Sabe o quê? Penar e multiplicar o sofrimento. E assim, animal, é preciso que tu te conheças primeiro e vejas que nada sabes, que coisa alguma sabes de real. E por isso és um sofredor. Se soubesses, não sofrias. Se soubesses, não estavas na categoria de sofredor. Vives de ilusão. Estás iludido que sabe. Sabes o quê? Não estás vendo, não estás enxergando que a tua categoria é uma sabedoria de um iludido, de um ilusionista, de um sonhador? Sonhando que sabes, e na categoria de animal, na categoria de sofredor, na categoria dos iludidos. Por isso, vivem todos sonhando, vivem todos iludidos, vivem todos de ilusões, vivem todos falsamente, vivendo hipocritamente, fingidamente de aparências. O que é que tu sabes, animal? Coisa alguma. Cala a tua boca. Conheça-te primeiro. Pensas que te conheces e estás vendo que não te conheces. Por não te conheceres, é que padeces. Por não te conheceres, é que és um sofredor. Por não te conheceres, é que vives de aparências. Por não te conheceres, é que vives de ilusões. Por não te conheceres, é que vives sonhando. Mas o animal é assim mesmo. Basta ser animal para ser livre pensador. E por ser livre pensador, é que é um desregulado. Num momento, pensa uma infinidade de coisas boas e más. Está aí o infortúnio de quem pensa que sabe e nada sabe, de quem pensa que conhece e nada conhece, e por isso agonizando sempre, agoniado sempre. Está iludido que sabe, e por isso o animal é um mortal, sem saber por que é um mortal. Não pode saber por que é um mortal, porque nunca conheceu a sua verdadeira origem, para então saber e conhecer o seu verdadeiro natural. Agora sim, agora estão conhecendo e estão sabendo. Vejam que a vida do animal é de sonhos e ilusões. Tudo isso por quê? Por nada de certo saber. Vivendo de aparências e fantasias, por nada de certo saber. E por isso, vivendo assim, vergonhosamente, traidoramente, aparentando aquilo que não é, vivendo hipocritamente, fingidamente, falsamente, vivendo nojentamente desse jeito, e ainda tem coragem de dizer que sabe e que conhece. Quem conhece não vive assim. Quem conhece não padece. Vejam como é tão chocante esses comentários. Mas, para uns tantos, precisavam ser mais picantes ainda, por serem brutos, teimosos e rebeldes, por serem empacadores com suas sábias burrices do nada. Hoje, conhecendo o certo dos certos que nunca conheceram, sabendo o que nunca souberam, tendo a sua situação definida e divulgada, e a situação do mundo que habitam definida e divulgada, sabendo com base e com lógica e com uma infinidade de comprovações a origem do mundo e de seus feitos, sabendo a geração e criação de tudo como principiou, e vendo e sabendo o que nunca viram, o que nunca souberam, conhecendo o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional, sabendo de onde vieram e para onde vão, com todas as soluções em mãos e ainda ficam perdendo tempo por serem verdadeiros animais. O animal rebelde é mau elemento. Tem um animal bom, aparentemente, e tem um animal rebelde, que é mau para si mesmo, por ser animal. Tem o empacador, que diz que pau é pedra e que pedra é pau, que terra é água e que água é terra. Tem animal para tudo. Basta ser animal para ser um desequilibrado. Tem os equilibrados aparentemente e os desequilibrados, que são maus interpretadores, devido ao seu desequilíbrio. Mas todo animal, depois de lapidado, fica bom aparentemente. E por isso, aí no mundo, já vindo o sofrimento, há muito para a lapidação do animal. Vejam que todos são diferentes por serem animais. Todo animal é diferente um do outro, por estarem nessa categoria. Cada qual pensa do seu jeito, de sua forma, de sua maneira, do seu modo bom, mal e regular, por estarem na categoria de animal, por estarem deformados ou degenerados dentro de uma deformação. Não há igualdade dentro de uma degeneração. Não há igualdade. E o animal sabia que todos eram diferentes, mas não sabia por quê. Sabia que todos eram desiguais, mas não sabia por quê. Então, animal, vai ler e reler para saber por quê. Vai ler e reler a escrituração racional. Reler muitas vezes para melhor entender o que é racional. O animal só entende, mais ou menos, o que é de sua categoria de animal. O que é de racional, o animal não entende. Custa entender, porque não conhecia, nem conhece, a não ser agora, o que é racional. Agora, racionalmente, todos vivendo, por conhecerem o que é racional. Todos na categoria de aparelho racional, aparelhados no seu mundo de origem, o mundo racional, e recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio racional. Todos racionalmente vivendo, por estarem todos sendo iluminados pela luz racional. Os que já possuem um insignificante grau de vidência racional, vendo a luz racional, até que sejam desenvolvidos de todo para verem a luz racional noite e dia, dia e noite. Então, animal, não faças mais confusões, ou não faças mais confusão. Procura conhecer o que é racional. Procura conhecer o que é racional e não fará mais confusão, porque conheces o que é racional. Enquanto não conhece, o animal é assim mesmo, é malabarista. Vejam quantas lambanças do animal, a contradança do animal por não conhecer o que é racional. O animal racional, no mundo, nesse mundo, sem saber o porquê aí morava, porque aí vivia. Morando aí, nesse mundo, sem saber porquê, se fazendo de estranho. Morando provisoriamente. E esta moradia provisória, para o animal, é uma coisa misteriosa. O animal não sabia por que morava aí nesse mundo. Então, pergunta-se ao animal racional, por que moras aí nesse mundo? O animal não sabe responder. Animal, por que vives aí nesse mundo? O animal não sabia responder. Animal, qual a razão desse mundo, dessa tua moradia? O animal não sabia responder. Então, o animal vivia igual a todos os animais, porque animal algum, ou animal nenhum, nunca soube por que morava ou por que está morando nesse mundo. Morando em um mundo sem saber o porquê dele, sem saber o porquê de sua morada ser instável. Uma morada passageira. Então, tinham essa morada como uma morada sem pé e sem cabeça, morando num mundo, vivendo nele, sem saber. É uma coisa muito triste, e por isso viviam agoniados e agonizando, por não saberem o porquê dessa morada provisória. Provisória sim, enquanto tivessem vida, enquanto permanecessem com vida. E assim viviam os animais esquisitamente, a perguntar uns para os outros: de onde viemos? Ninguém sabia responder. Para onde vamos? Ninguém sabia responder. Por que aqui moramos? Ninguém sabia responder. Então, o animal vivia como um forasteiro que vem de fora para um lugar que não conhece, que não sabe o porquê do lugar, que não sabe o porquê está nesse lugar, que não sabe o porquê vive nesse lugar, que é o mundo. Vivendo assim, como um forasteiro, e dizendo muitas vezes: nós não somos daqui. Estamos vivendo aqui, nesse mundo, e não somos daqui. Não sabemos de onde somos. Somos de algum lugar, menos daqui. Então, ficava o animal à procura de onde veio e nunca soube de onde veio. Para parar aí, nessa moradia, sem saber o porquê dela. Vivia assim o animal cheio de contradições consigo mesmo. Eis a razão das confusões. Eis a razão de serem confusos. Eis a razão de serem duvidosos. Eis a razão de duvidarem de tudo, por viverem morando em um lugar sem saberem por que estão morando, vivendo nesse lugar sem saberem por que estão vivendo. Então, muitas vezes dizendo: nós aqui somos verdadeiros estrangeiros, que precisamos aprender a falar. Se não aprendermos, não sabemos falar, porque nós não somos daqui. Se nós fôssemos daqui, não precisávamos aprender a falar, porque já nascíamos sabendo como falar. Por não sermos daqui, é que temos que aprender a falar. Se aprendermos, falamos. Se não aprendermos, não falamos. Se aprendermos muito, falamos muito. Se não aprendermos nada, não falamos nada. Está visto que não somos daqui, somos de outro lugar. Então, diz outro, a nossa origem é racional. Mas onde está a nossa origem? Onde é a nossa origem? Ninguém nunca soube responder. Nós temos que ter uma origem. Onde ela está? E ninguém sabia responder. Então, ficavam aí, como estranhos moradores, sem saberem porquê. Vivendo com muito esforço para viver, com muito sacrifício para viver, experimentando tudo para ver se acertavam ou não. Assim é a vida de quem vive num lugar sem saber por que vive. Então dizia o animal, é verdade, nós estamos encruados com uma infinidade de mistérios que ninguém desvenda e ninguém pode desvendar. Ora, sabemos que somos animais racionais, mas não sabemos onde é a nossa origem. Então, diz outro, a nossa origem é de animal, e por isso somos animais. Agora, diz outro, talvez nós sejamos uns animais diferentes desses. A origem há de ser uma origem de um animal diferente, de um animal mais perfeito do que somos. E assim, uma infinidade de argumentos sobre a origem e nunca chegaram a uma conclusão geral da origem ou da verdadeira origem. Sempre apalpando, procurando e sem localizar a origem. Então, outros com outros pontos de vista. O mundo tem que ter um dono, porque nenhum de nós sabe como tudo isso foi feito. Estamos aqui vivendo em um mundo que não é nosso e não sabemos o porquê dele. Sabemos que existe um dono, mas este dono não quer nos aparecer para nos dar uma satisfação do porquê deste mundo e do porquê da nossa situação aqui. Agora, diz outro, é muito esquisito mesmo. Agora, diz outro mais. Não há efeito sem causa. Se existem todos esses efeitos, é porque existe a causa. E a causa só o dono é que pode revelar. O porquê deste mundo ser assim, ou por que ele fez tudo isto assim. O dono está ligado à causa, porque não há efeito sem causa. Mas, talvez com o tempo, o dono venha nos dar uma satisfação do porquê deste mundo e do porquê da nossa situação. Já estamos cansados de sofrer e de penar, morando em um mundo sem saber por que nada tem solução. Ninguém dá solução de coisa alguma. Desconhecemos a nossa verdadeira origem. Desconhecemos o nosso verdadeiro natural. Vivemos aqui completamente desconhecidos de tudo. Há de chegar o dia de todos saberem o porquê do mundo, o porquê de tudo e o porquê de todos. Por que viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos. Há de chegar o dia. E o dia chegou. Está aí o porquê dessa situação calamitosa, dessa deformação racional. Está aí toda a revelação de onde todos vieram, por que vieram, para onde vão e como vão. A solução de tudo. Hoje estão vendo e sabendo que os verdadeiros donos de tudo isto são os próprios habitantes que aí estão. Hoje estão cientes como foram parar aí em cima dessa terra e por que não sabiam o porquê nem para quê. Devido às transformações que passaram, às eternidades que passaram. Hoje, todos têm todas as soluções da origem desse mundo e antes da origem. Antes da origem e quando eram animais racionais, puros, limpos e perfeitos, que entraram no pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. Vieram progredindo por conta própria, até se extinguirem, como se extinguiram. Daí, vindo essa formação microbiana. Então, os próprios habitantes que aí estão são os causadores dessa deformação racional. Muitos, ou todos, pensavam que existia este dono. E hoje estão vendo e sabendo que os causadores desse encanto são os próprios habitantes que aí estão sofrendo as consequências do livre-arbítrio, sofrendo as consequências da livre e espontânea vontade. Hoje, estão cientes de toda a formação. Quem foram os causadores de tudo isso que existe? E assim, hoje, ricos de satisfação, ricos de alegria, por terem as soluções desejadas, conhecendo o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e o porquê dessa deformação racional. Sabendo e conhecendo como foram parar nessas condições. Hoje, todos de volta e tudo de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, ao seu verdadeiro natural, ao mundo racional, o mundo verdadeiro da origem dessa deformação racional. Tudo e todos agora de volta ao seu verdadeiro estado natural de racional puro, limpo e perfeito. Toda esta transformação feita muito naturalmente pela luz racional. E todos de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O mundo verdadeiro do aparelho racional. Hoje, todos conhecendo e sabendo por que estão habitando nesse mundo. Antes, não sabiam o porquê aí estavam morando. Hoje, todos sabendo o porquê dessa morada. E qual é a morada verdadeira? É o mundo racional. Todos agora dentro do mundo racional. Porque a causa desse feito de matéria já está aqui, no mundo racional. O animal racional, de racional, não sabe nada, não entende nada. Porque o animal racional só entende o que é de sua categoria de animal. O que é de sua categoria, entende perfeitamente. Compreende muito bem. Mas o que não é de sua categoria, não entende. Custa entender, custa a compreender, porque não é de sua categoria. O que é racional não é da categoria do animal. O que é racional é de outra categoria, é de outro extremo, é de outro mundo. E o que é de animal já é de categoria diferente. Por ser de animal racional, já é de outro extremo, completamente diferente. De formas que, no princípio, muito no iniciar a leitura, fizeram muitas confusões, não entendendo. Entendendo de seu jeito, de sua forma, de sua maneira, pensando ser um conhecimento de sua categoria de animal. Não prestaram bem atenção que é o conhecimento racional feito do mundo racional, e não feito aí do mundo do animal racional. Se fosse feito aí do mundo do animal racional, o animal racional compreenderia e entenderia muito bem. Mas, por não ser de sua categoria de animal, por não ser um conhecimento de sua categoria de animal, é que houve dificuldade no princípio de entender e interpretar, porque o animal basta ser animal para ser confuso. O animal é da categoria do confuso, e por isso todos são confusos. Todos os animais são confusos. Todos os animais fazem confusões com o que não conhecem e não sabem. Vejam que no princípio pensavam que era uma coisa, e estão vendo que a coisa é completamente diferente do que pensavam. Vejam cada um com seu ponto de vista, cada um com seu estado, cada um com sua maneira e forma de pensar, de deduzir e de analisar. Hoje, todos vendo que erraram demais por não saberem distinguir o que é um conhecimento racional, porque nunca conheceram o que é racional. Conhecem o que é animal livre pensador, mas de categoria racional, de origem racional. Muitos chegavam a dizer até que não entendiam. Se fosse um conhecimento de sua categoria de animal, entenderiam logo. Mas, por não ser, não podiam entender. Então, tinham que saber primeiro, ler e conhecer o que é racional e o que é do animal livre pensador de origem racional. Vejam que o que é racional é do mundo racional e o que é do animal é do mundo do animal. O mundo do animal é o mundo da matéria, é o mundo do mal, e o que é do racional, do mundo racional. Então, para entenderem e compreenderem o que é do mundo racional, tinham que conhecer primeiro, lerem e relerem, para saberem o que é racional e para saberem o que é o animal. A categoria do animal é uma, e a categoria do animal livre pensador, de origem racional, é outra. Vejam que o animal sempre foi confuso com o que é do seu próprio natural de animal. Tinha mesmo que botar obstáculos naquilo que não conhece. É a mania do animal impugnar o que não conhece. É a mania do animal desfazer daquilo que não conhece. Como é mania do animal não aceitar aquilo que não conhece. Vejam como um animal é tão confuso, que por ser confuso é um animal. O animal vive mal, porque já vive confuso consigo mesmo. Primeiramente, o animal não sabe por que ele é um animal. E por não saber que é um animal, é que vive nessas condições, horrivelmente, confuso consigo mesmo e fazendo confusão em tudo que não conhece e não sabe. Por o animal ser já de categoria confusa, por ser animal. O animal é maldoso, desconfiado, ciumento, nervoso, genioso, raivoso, brigão, é ambicioso. O animal, por ser animal, é cheio de defeitos. Nunca que o animal poderia interpretar de imediato aquilo que não conhece e não sabe. O animal, para tudo saber, é preciso aprender. Então, para o animal saber o que é racional, é preciso saber. O animal, para saber o que é racional, precisa aprender. Para conhecer o que é racional, para saber o que é racional, precisa aprender. E para aprender, tem que ler e reler muitíssimas vezes, porque o animal desconhece a sua categoria de confuso e desconhece a sua categoria de animal. Esquece que o animal tudo precisa aprender para saber. E se não aprender, nada sabe, nada conhece. Então, o animal, para saber o que é racional, o que é imunização racional, tem que aprender para saber, para conhecer. Mas o animal é sempre adiantado. Antes de saber, antes de conhecer, dá sempre as suas patadas, por ser animal. Eu não compreendo isto. Não entendi isto. Afinal, sai-se com uma porção de asneiras, com uma porção de bobagens, por ser animal. O animal, por não conhecer e reconhecer a sua categoria, acha sempre que está certo. Já vi um sofredor que não sabe por que é sofredor, imperfeito, cheio de defeitos, desregulado, filho de uma natureza desregulada, saber o que é certo? Mas o animal tem a mania de dizer que está certo, porque não se conhece. O animal, por ser um animal, pensa que está certo, limpo, perfeito e sem defeitos. Pensa que está certo. O animal fala em certo, como coisa que conhecesse o que é certo, como coisa que soubesse o que é certo. O que é certo, o animal está conhecendo agora. Mas o animal tem essas manias todas. Mania é coisa de louco. É coisa de quem está variando, que não sabe o que diz e que não sabe o que faz. E assim, o animal, para conhecer o que é racional, o que é uma categoria muito acima do seu ser de animal, é preciso ler e reler o que é racional, para saber o que é racional, para saber falar em racional, e não querer falar em racional sem saber o que é racional. Mas é a mania do animal falar sem saber falar, sem conhecer. Protestar sem saber. É a mania do animal ser sempre adiantado, porque o animal desconfia que sabe muito. Sabe o quê? Sofrer. Sabe o quê? Falar como um papagaio. Se o animal soubesse por que ele é um animal, deixaria de ser um animal. Como agora vai deixar? Porque agora sabe por que é animal e por que deixará de ser animal. Vejam quanto tempo perdido de luta inconsciente do animal. Quantas bobagens, quantas asneiras, quanta idiotice, quanta maluquice, quanta burrice por ser um animal. Sim, porque o animal vivia aprendendo a vida inteira sem concluir o verdadeiro saber, e por isso vivia aprendendo até morrer. Sempre aprendendo para, no fim, nada saber, porque o principal, o animal nunca soube. Nunca soube por que é um animal, de onde veio e para onde vai. Vejam a categoria do animal, como é uma categoria triste, por ser um sofredor sem saber por que é um sofredor, vivendo horrivelmente de sonhos e ilusões, sonhando a vida inteira, iludido a vida inteira, vivendo de aparências a vida inteira e dizendo, por viver sonhando, que sabe. Sabe o quê? Sofrer sem saber por quê? Penar sem saber por quê? Vivendo horrivelmente, monstruosamente dessa maneira e julgando ser aquilo que não é. Julgando-se ser aquilo que não é. vivendo como verdadeiro palhaço de circo, no picadeiro, com uma infinidade de palhaçadas, com uma infinidade de apresentações. Basta viver de aparências para ser um palhaço. O palhaço é que aparenta aquilo que ele não é, aquilo que ele não sente. Está sentindo uma coisa e aparenta outra. Vejam a vida do animal, como é tão ridículo um comentário, por julgar ser aquilo que nunca foi e nem sabe. Por isso, todos sofrem, todos penam, e o sofrimento sempre se multiplicando. E os tormentos, o desassossego, a inquietação, as agonias, enfim. Vivendo, agonizando dessa maneira, e ainda tem coragem de dizer, eu sei. Ainda tem coragem de dizer que sabe. Sabe o quê? Sofrer sem saber por quê. Penar sem saber por quê. Vejam a vida do animal. Como é triste comentar a vida de quem pensa ser aquilo que não é. Hoje, todos com todas as provas e comprovações, com base e com lógica, em suas mãos, do porquê assim são e do porquê tudo assim é, do porquê assim ficaram, vivendo nessa categoria de animal sem solução. Hoje, com todos os esclarecimentos em mãos, do seu verdadeiro mundo de origem, da sua verdadeira origem e do seu verdadeiro natural. Hoje, com todo o conhecimento do porquê desse bosque de amarguras e sofrimento, e da sepultura que apavora todos. Hoje, sabendo de onde vieram, por que vieram, para onde vão e como vão. Hoje, com o conhecimento de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, sabendo e conhecendo o porquê dessa trajetória toda, da originalidade do mundo que habitam, o mundo de matéria, e a razão de não saberem o porquê dele, o porquê da existência dele. Hoje, tudo esclarecido, as soluções básicas em mãos de todos, da definição e divulgação do porquê todos assim são e do porquê tudo assim é. Vejam que prelúdio. Parecia que a vida era essa mesma. Todos estavam encantados pela vida sem saberem o porquê dela. Pelo mundo de matéria sem saberem o porquê dele. Sem saberem o porquê de sua existência. Vivendo todos encantados nessa vida de bichos, nessa vida de animal, julgando ser o que não são, e por isso vivendo mal. Por viverem mal, são sofredores, sem saberem nada da vida da matéria, sem saberem o porquê dela, sem saberem o porquê de sua existência. Vivendo todos encantados nessa vida de bichos, nessa vida de animal, julgando ser o que não são, e por isso vivendo mal. Por viverem mal, são sofredores, sem saberem nada da vida de matéria, sem saberem o porquê de tantas ruínas, sem saberem o porquê de tanto sofrimento. Todos guerreando para viver, todos lutando para viver. Guerreiros vencidos. Vencidos pelo sofrimento e vencidos pela morte. Que sorte malfadada! E ainda tem coragem de dizer que sabem. Sabem o quê? Coisa alguma. Nunca souberam por que surgiram do nada e se formaram num tudo aparente para terminar em nada. Nunca souberam o porquê dessa luta do nada que não adianta nada. Porque tudo terminava em nada. Então, como é que sabem? Sabem o quê? Falar que nem papagaio, que não sabe o que está dizendo.